Será que vai ser até o fim? O amor de Cristo por mim, por você, por nós, pecadores. Ele promete, vai amar até o fim. De tudo, de todos, independente de qualquer coisa, cruz. Não, não é uma prova tola, é uma prova incomparável de amor. Amor sublime do Senhor. Minha aliança com Deus não é namoro do colegial. Casei com Cristo, é sério, e é até o final. Mas antes do final, há um caminho a percorrer. Na saúde ou na doença, no viver ou no morrer. Em cima ou lá embaixo, lá no fundo ou no penhasco, que eu sei que posso, Senhor, pois Tu me fortalece contra o mal. Me amas até o fim, por isso, Pai, vou Te amar até o final. Os dias passarão, eles passarão, problemas surgirão. Por isso, vou Te amar até o final. Os dias passarão, eles passarão, surgirão. Estou me incondicional. Por isso, vou Te amar até o final. A resposta eu tive, é fiel e nobre. Ouvi vida em mim através de sua morte. Jesus não quer por mim. Afinal, quem demonstraria tão grande compaixão? Além da criação, houve a morte e a ressurreição. O Santo Espírito habitando em nossa vida, irmão. Ele creu quando não havia perspectiva. Te agradeço, Senhor, pelo dom da vida. Nosso amor não são palavras soadas pela emoção. Não serão poemas transformados numa canção. É sério, nas circunstâncias para não Te amar. A cruz nos ensinou a suportar, por mais forte que for, mesmo tentando nos calar. Nossa presença, Seu amor transmitirá. Afinal, até o final, nós iremos Te amar. Os dias passarão, eles passarão.